Segunda frente, emissão de quarta-feira. Bem-vindos. Segunda parte com uma parcela larga para a tarefa habitual das locais. Primeira hora com pelo menos um mini destaque. Soltas da abertura de hoje, em jeito de recordação para Eardrum Buzz, os Wire e o novo Mickens Rock'n'Roll. soltas para o som da frente. Quarta-feira, a abertura, a emissão até às 13 em DFM Estéreo do Comercial Memphis, Egypt. É o single abertura, aliás, o título abertura para o novo rock and roll dos Mekons. Apresentado há algum tempo nos sinais de fumo, ainda na fase maquete, New Maps of Hell é o novo álbum dos God's Little Monkeys. So why do we condone these policies that reinforce the politics? There are bad reasons if you invest in brutality. Yeah! How many ways and how many times do people try to speak, but they can't see their minds? I'm a voter. Little Monkeys, o álbum New Maps of Hell, e a nossa escolha por enquanto, já que o single é o outro, Hangman Bota. Here Today, Tomorrow, Next Week, o segundo de originais para os Sugar Cubes. Oh! B, proximamente, se calhar single para o Show Goobs, e a segunda extração depois da Regina para Year Today, Tomorrow Next Week. Soldas, segunda frente de emissão de quarta-feira. O regresso dos Red Lorry e Yellow Lorry em Blow. Para o som da frente, a abertura de quarta-feira, o regresso dos Red Lorry e Yellow Lorry, o álbum Blow e uma das grandes promessas para este final de década, Clayton Book. I don't estreia já aqui há alguns meses com Alabama para os Claytown Troops. Segunda frente, primeiro ar até às 13, FM Estéreo da Comercial. Is the basic fallacy, isn't it, really? Yeah. Most people just don't know what it's about anyway, and it's not a horrible, evil religion of any sort at all. I mean, the whole motto of it is, and it harm none, do what thou wilt. So you can't tell me that's an evil religion. Quinta-feira, no Som da Frente, sinais de fumo ao longo das duas horas. Será o sétimo ano e a edição número 48. Dois pequenos tópicos que se avançam para já. Diabetics Alive, os Christian Death ao vivo. E também God Odin para o Stance Department. FM Estéreo Comercial, o direito à diferença. edição do Verão, primeiro hora. Aqui estamos já dentro do mini destaque que destinaremos a parte deste espaço, o regresso a casa, ou pelo menos às casas independentes, para os Primal Scream, álbum de 89, intitulado simplesmente Primal Scream, na Creation, naturalmente. Para o mini destaque, entrego hoje na primeira hora do som do frente aos Primal Scream e ao novo álbum da Creation, Ivy, Ivy, Ivy, You're Just That Skin to Me, e de imediato, She Power. One scream, one a shout, when I see your religious mouth. os Primal Scream Quarteto em mini destaque, som do Fernando Primeiro Hora FM Estéreo da Comercial, emissão ainda de às 3, Robert Young, guitarra Bobby Gillespie, vocalista principal Andrew Hines e Philip Tomanov, respectivamente baixo e bateria. We stop crying. I know you know I've been lying. Please stop crying. I know your love for me is dying. There ain't nothing I wouldn't do to get myself back close to you. Definitivamente para estar forrados, isto manda muito mal de inspiração. Foi de qualquer modo mini destaque para o regresso à Creation, álbum Primal Scream, 89 para os Primal Scream. Destaque ou mini destaque para trás, To Hell with Burgundy. in front of my TV. Start to lose sight of what goes on beyond the screen. Close all the curtains and turn out the lights. Can't even remember my wrong from my right. I used to protest and struggle and shout. Now I know what all the fuss is about. And all of you families locked in your houses, safe and secure, away from the night. And all of you families locked in your houses, can't even remember your wrong from your right. Give me a clue. Show me a sign. Gonna tell my friends. You wonder what the world's all about. Change the World, To Hell with Burgundy. Solta o som da frente, primeira hora, emissão dupla até às 13, FM Estéreo do Comercial, quarta-feira, som da frente.